trazendo a dor no peito. Primeiro lugar, respeito aonde for, sem limite de cor. Isso é exterior, homem frágil que guarda rancor. Comprovou o triste pesadelo de quem julga o que vê. A triste realidade omitida na TV. Um sonho de Luther que ainda tô pagando pra ver. Dia a dia nos mostra que tá difícil acontecer. Esperar pra quê? Fazer acontecer. A diferença em pensamento, New, eu e você. A semelhança nos dando um motivo pra crer. Num pequeno sinal, gesto leal. Vamos até o final de bro. Os problemas, tudo normal. De bro, a situação chega até o final. Saí da sua estrada pra caminhar no sol. Saí da sua morada pra construir no vendaval. No rosto um sorriso simples, mas verdadeiro. Nas veias sangue de guerreiro pra não ser mais prisioneiro. Levando as marcas do sofrimento vista em teu rosto, nas gotas que vai se escorrendo. Em um tempo que a vida pede pra sorrir. Várias horas no quarto fechado pra refletir. Várias noites sem dormir, querendo sair daqui. De um lugar distante, longe desse rio de sangue. O futuro vem, a gente pede pra tudo ser como antes. Homens ignorantes, erros derrubou gigantes. Não é o bastante, caiu, levante, avante. A terra prometida foi comprada com sangue. Selado a promessa pro gueto africano. Firme segue nessa, o gueto cuiabano. De gueto pra gueto, as sementes estão brotando. Vivendo um sonho real, vamos que vamos. Dignidade no peito, com amor, sem preconceito, sentindo a mesma dor. De semelhança ao povo sofredor. De gueto a gueto. Dignidade no peito, com amor, sem preconceito, sentindo a mesma dor. De semelhança ao povo sofredor. De gueto a gueto. De gueto no gueto, de veneno eu decidi. Que a vida traz sorriso, mas também trouxe ilusão pra mim. De verdade, irmão, de eu sentir tristeza sim. Quanto tempo assim, na busca de verdade. Precisava de coragem, sem maldade. De lealdade, de entender que o sol nasceria mais tarde. Quanto tempo, sentindo-me covarde. O gueto machuca, transforma sonhos em necessidades. De desvantagem, de na semelhança. Sempre trocando um sorriso pelo choro da criança. Sempre na mesma luta, sempre na mesma rua. Brigando com um íntimo pra não se entregar à loucura. Mente confusa, um flash, que desespero. Registrar o dia inteiro correndo atrás de dinheiro. Que pesadelo de dobra os joelhos, clama o verdadeiro. Que dor sentir no peito amargo, que vem na boca. Sonhar com a vida longa, olhar pro céu, ter esperança. Que coisa boa, sem pensamento à toa. De se molha na garoa, repudia seus próprios pensamentos. Que coisa louca, no íntimo o desprezo, a realidade. Na voz o pensamento, a procura da verdade. Coragem, olhar no olho e vencer a vaidade. O gueto machuca, transforma homens em covardes. Mas o gueto ensina amor, dignidade, respeito. Representando os guetos de fazendo direito. Guardando do lado esquerdo amor e esperança. De gueto a gueto, mantendo a semelhança. Dignidade no peito, com amor, sem preconceito, sentindo a mesma dor. De semelhança ao povo sofredor. De gueto a gueto. Dignidade no peito, com amor, sem preconceito, sentindo a mesma dor. De semelhança ao povo sofredor. De gueto a gueto. Dignidade no peito, com amor, sem preconceito, sentindo a mesma dor. De semelhança ao povo sofredor. De gueto a gueto. Dignidade no peito, com amor, sem preconceito, sentindo a mesma dor. De semelhança ao povo sofredor. De gueto a gueto.